vou botar pra machucar, eu vou botar, DJ Elias, o consagrado da galera. Se for amor vai entender, e se for pra dar certo o tempo vai entender.